profundezas do teu saber. Eu quero conhecer bem mais os teus mistérios. Bem mais de Deus eu quero conhecer. Teus mistérios, bem mais de Deus eu quero conhecer.